Este é o prefixo da sua rádio. CYK 522, AM 1000 kHz. Ondas curtas em 31 e 49 metros. Canal Internacional. O mundo ouve. Do Brasil, meus companheiros, agora começa mais um programa Oswaldo Betinho que vai até a meia-noite. O Geraldo Silva, aquele rapaz que gosta de trabalhar, mas também gosta de descansar, hoje está descansando. E hoje o José Newton tem que segurar a marimba sozinho. Hã? Mas a nossa Fernanda Faustino, que eu não entendo por que ela não sai daqui, está sempre aqui. Ela é a nossa secretária para assuntos aleatórios. Ela tem telefone também. Na central técnica, quem é que está lá? Zé Milton, Altair e o Batata. Altair, Cunha e o Carlos Batata. Na supervisão técnica, o Cacá Mendes, na coordenação artística, o Roger Andrade. Na direção geral, o nosso ouvinte mais assíduo, o Cássio Lima. Oswaldo Betinho, e hoje estou feliz sem quantia. Eu tenho uma engasgada logo de início, não estou feliz não. Poxa, ainda não. Pois é, mas é uma verdade, o nosso diretor Cássio Lima... Daqui a pouquinho, você dá uma ligadinha aí, fala com as rádios para tocar uma música para mim. É verdade. Mas então, hoje o que que é? Hoje é sexta-feira, hoje é dia 12 de dezembro, como passa o tempo. E hoje é aniversário do Silvio Santos. E aniversário também do Emerson Fittipaldi. E dia da fundação de Belo Horizonte, foi fundado em 1897. São 22:06 e nós vamos começar com uma música bonita. É o Milionário Zé Rico, sempre. Faz voltar o meu passado, Oswaldo. Lembrança, por que não foge de mim? Ajude a arrancar do peito essa dor. Afaste meu pensamento. Porque vamos reviver este amor. apenas um ser humano que precisa sonhar antes de trabalhar. Que música da Gota Serena. Ô Zé, Denilson, nosso operador, parar de tocar essa música é tirar um sorvete de picolé da mão da criança, não é? Continua, vai até o fim dela, vai. Juntos não há nada a temer, pois todo aquele que dá vai ser ao que receber. É inútil nada me machucando profundamente. É bom, se essa música machuca, é bom ficar machucado, porque que musicão, hein? Que musicão! Essa música não me deixou falar. Foram duas músicas seguidas. Mas, gente, eu vou falar agora. E um e-mail. Ah, mas antes deixa eu dar um alô pro Miguelão. Eu falei, mas Miguelão, ele falou, Miguelão, você vai dar alô, Oswaldo? Eu falei, boa, e prometi, e estou dando alô, porque você viu o tamanho dele, Zé? Você é grande, você fica pequeno perto dele. Poxa, ainda não. É, agora eu falei que ia dar alô, não vou dar alô? E ele passar por perto de mim? Não, pode não. Mas o Miguelão, gente boa, o Miguelão é que conserta meu chuveiro, meu aquecedor, né? Mas ele trabalha bem, claro, ele trabalha bem, né? Então, Miguelão, um abração. O Miguelão tem que ser um abração. fosse o Miguelito, seria o Abracito. Bom, agora deixa eu atender o meu amigo Roberval Vilela. Roberval, Josaldo, eu fico muito feliz com a sua volta ao rádio. Gosto muito da sua programação e sempre que possível estou ligado em você. Sou de Santo André, aqui do Jardim Monte Líbano. Ele deu uma música muito antiga, mas que mexe comigo. Essa música, meu pai sempre fala dela. Todos que a ouvem ficam emocionados. Pitoco com Leôncio e Leonel. Meu caro Roberval, eu vou ver se encontro essa música, mas não é fácil. Porque deve ser daqueles... deve ser, não. É do tempo do LP, ou do tempo até dos 78 cantações. Mas se eu encontrar, eu vou tocar para você, tá bom? E obrigado, tá? Obrigado. Mas eu toco uma outra depois para você, para a família Vilela, ele falou para mim, e para a nação corintiana. Depois nós vamos tocar uma. O meu amigo, o Cássio Lima, eu falei que ele é o nosso ouvinte assíduo, ele pediu a música Filho Adotivo. Daqui a pouco nós vamos tocar pro Cássio. E não toca, Zé Nilson, pra você ver o que que acontece. Não toca. Aí ele chora. Tanto que gosta da música. Então, mas deixa eu dar aqui os endereços. Eu não dei o telefone ainda hoje. Não? É 3661-6727. 3661-6737. Oswaldo! Oi. Fala outra vez, eu não entendi. Isso, eu te entendeu, você não fala no telefone. Então se lascou. 3661-6727 e 3661-6737. O nosso endereço para quem quer escrever, quiser procurar um parente, um amigo, se corresponder ou mandar a história da sua vida, escreva Oswaldo Betio, Rádio Record de São Paulo, Rua da Vargem 240, Barra Funda. O CEP é 011-40-080. E o meu e-mail, para quem quiser mandar agora, dizer o que tiver, tem vontade de falar, tudo, eu aceito tudo, eu aceito até sugestões. E o meu e-mail é Osvaldo é com V. Osvaldo, radialista, @terra.com.br. Tá bom? Vou repetir, Osvaldo, radialista, @terra.com.br. E nós temos muitos, muitos, muitos já aqui. Quem mais aqui? O Baltazar Lucas. Boa tarde, amigo Osvaldo. Ele mandou a tarde, né? O que ele diz aqui? Ah, é grande o e-mail dele. Eu continuo lhe ouvindo à noite. Fiquei muito feliz com o seu retorno ao rádio. José Beto também. Eu lembro de vocês do tempo em que eu morava com os meus avós maternos da fazenda situada no município de Morada Nova de Minas. Por isso devo dizer a você, estou de parabéns por seus trabalhos no rádio, pela vida pessoal, como exemplo de vida. Muito obrigado, bacana, obrigado, entendeu? Ele falou, Osvaldo, há um monte de coisa, depois ele disse para mim mandar um e-mail, eu vou mandar um e-mail, viu? Obrigado mesmo, viu? Depois eu vou mandar um e-mail para você. E nós vamos tocar mais uma música. Esta é pro nosso chefe, o Sérgio Reis, tirando o tio. Com sacrifício, eu criei meus 7 filhos, do meu sangue eram 6, e um peguei com quase 1 mês. Viajante, fui roceiro, fui andante, e pra alimentar meus filhos eu comi pra mais viver. 7 crianças, 7 bocas inocentes, muito pobres, mas contentes, não deixei nada faltar. Foram crescendo, foi ficando mais difícil. Trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar. Meu sofrimento, meu Deus, valeu a pena. Quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor. 7 diplomas, sendo 6 muito importantes, que às custas de uma inchada conseguiram ser doutor. Hoje estou velho, meus cabelos branqueados, o meu corpo está surrado, minhas mãos nem mexem mais. Uso bengala, sei que dou muito trabalho, sei que às vezes atrapalho meus filhos até demais. Apenas o trabalho que arranjou para viver. Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas preces. Esse meu filho querido vai vencer, eu sei que vai. Faz muito tempo que não vejo os outros filhos. Sei que eles estão bem e não precisam mais do pai. Belo dia, me sentindo abandonado, ouvi uma voz bem do meu lado, pai, eu vim pra te buscar. Arrume as malas, vem comigo, pois venci, comprei casa e tenho esposa e o seu neto vai chegar. De alegria eu chorei, olhei pro céu, obrigado, meu Senhor, a recompensa já chegou. Meu Deus, proteja os meus seis filhos queridos, mas foi meu filho adotivo que a este velho amparou. Domingo às 5 da manhã, você ouve o programa Oswaldo Petio. Aquela comida está explodindo em seu estômago. Combata com Gastrol. Nas versões efervescente, suspensão e pastilha. Gastrol alivia rapidamente a azia, gastrite e a má digestão, deixando o hálito agradável e com aroma de frutas. Não faça guerra com seu estômago. Gastrol é um alívio rápido da azia e má digestão. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Sabe aquela bonequinha, aquele bichinho de pelúcia esquecido? A bola de futebol, o carrinho usado. Doe para uma criança carente na Super Casas Bahia. Você faz uma boa ação, ganha ingresso para assistir sem pegar fila os shows da Disney, Piratas do Caribe e a Bela Adormecida e ainda pode tirar foto com a princesa. Procure o balcão de doações na Alameda de Natal, doe seu brinquedo e assista um show incrível. A Super Casas Bahia fica no AM. Todo ano, todo ano. essa música faz meu cotovelo doer demais, Oswaldo. Tá doendo de surdo. Mas essa música é bonita, Zé, você tá bom hoje, hein, rapaz? Zé Nito, hoje tá escolhendo as músicas, você não tá apaixonado, não? É? Pela esposa. Ah, bacana, eu gostei. Gostei da resposta. Gostei. Mas, olha aqui, tem uma cidade, eu não vou dizer a cidade que é. Lá o pessoal, quando uma coisa é grande, é, pra, é bom pra mais de metro. Aqui deu um quiabo mais de um metro. É, aqui ó. É um aposentado de Belo Horizonte plantou na horta do quintal da casa um pé de quiabo que dá legumes com mais de um metro de comprimento. Jurandir Salles, 78 anos, disse que as sementes do quiabo gigante foram dadas por uma amiga que mora no Espírito Santo. O quiabo lá estava com 60 centímetros, mais ou menos. Mas um quiabo normal chega no máximo a 20 centímetros. Ele diz, então eu pensei, plantando e cuidando direitinho aqui em casa, ele vai chegar fácil a um metro. Mas para minha surpresa, alguns no ano passado chegaram a 2 metros e um pouco mais. Vixe! É, vixe mesmo. O aposentado afirma que por todo lugar que vai, as pessoas duvidam do tamanho do quiabo. Mas é para duvidar mesmo, né? É, essa aí é igual à história dos pescadores que eu contei para vocês, né? É, os pescadores chegavam na segunda-feira na cidade, e tamanho que você pegou o peixe, ele abriu os dois braços, dizia, desse tamanho. O delegado falou, segunda-feira algema toda essa gente, eu quero ver como é que eles vão falar o tamanho do peixe. Aí algemados, claro que não dá para vocês verem o que eu vou falar, mas algemados juntas as duas mãos, claro. Aí os dois dedos, indicador, os dois dedos aqui, aí ele mostrou o tamanho do olho do peixe, né? Estava algemado, mas o tamanho do olho dá para mostrar. E aqui é o caso do que é mais gente. A pessoa, um quiabo de 2 metros, dá para passar um boi com o quiabo? 2 metros de comprimento. Então, e o que mais? Ele afirma que todo lugar que vai, as pessoas duvidam do tamanho do quiabo. Foi na época em que peguei a semente, falei numa festa aqui em casa, e o pessoal ficou falando que era mentira de pescador. Aí, fui eu falar das mentiras do pescador. Foi lá na horta e provei para eles que era realidade mesmo. Para conseguir o quiabo gigante, Salles afirma que precisou esperar primeiro os pés crescerem. Ele diz, depois eu cortei, tirei a semente e plantei de novo. Esse tamanho é inédito. Este já cresceu muito e já vai pelo mesmo caminho dos outros. Está com 1 metro, vai crescer ainda mais. Ele disse o seguinte, quando pegou a semente, trouxe por farra, ele falou, por trazer, só para mostrar para os outros. E era tudo uma brincadeira, porque ninguém iria acreditar se eu contasse que o quiabo era desse tamanho. Agora sou eu quem faço farra com eles até hoje. Um quiabo desse dá para 5 pessoas comer. É. 5 pessoas para comer um quiabo, hein? É, esquece a história, Zé Nito, do cara que estava comendo batata. Estava com a boca cheia. Papai foi empurra com o dedo, depois coberto o dedo, põe outra batata. Que direito! Na boca, esse aqui é a mesma coisa. Pensou comer um quiabo desse, começar a comer ele pela ponta e até engolir 2 metros, vai ser duro. Nem vem que não tem, tá? Chico, que é isso? O meu amigo Tony Oliveira, ele falou, Oswaldo, manda um alô pra mim, eu estou te ouvindo, é aqui em Tocantins pela internet. Ontem nós recebemos um telefonema de uma senhora que estava nos ouvindo no Japão. Alguns dias passados nós recebemos um telefonema de um caminhoneiro, me parece, que estava me ouvindo na Alemanha. Eu gostaria que viesse um telefonema, um e-mail de alguém que está me ouvindo na Itália, na França, em Portugal, na Espanha, na Europa, qualquer país da Europa. Se for do Peru, do Chile, da Bolívia, da Argentina, do Uruguai, também está bom. De onde vier, será bem-vindo. Bom, já falei bastante. Vamos tocar mais uma música. Agora são 22 horas e 30 minutos. É o Cleiton e o Camargo. Eles cantam desse volta comigo. Consigo é tão mais. adivinhava quando às vezes eu te chamava de mulher sem coração. Minha voz assim queixosa, você é a mais formosa das caboclas do sertão. Minha voz assim queixosa, você é a mais formosa das caboclas do sertão. Desde agora em São Paulo são 10h35 e o Rogério Gama está aqui para mais uma notícia. Pois é, Oswaldo, daqui a pouco Dalgas Frisch, maior conhecedor de pássaros do mundo, falando com a gente. Oswaldo, você viu que hoje eu tive que fazer o programa do João Ferreira, grande João, né? É. O João... Não é que... Ele é grande em tudo, o tamanho também. É, coração, tudo. E não é que o João tá lá na Bahia? Ah, é? É, com a Carol Giuliani, que é a repórter da rádio. E foi voando, né? Foi voando. É, porque de carro não dava. Não dava. Ô, João, conseguiu pegar a escuna aí? Boa noite, mais uma vez. Ainda não saiu. Oswaldo, eles estão desde as 7 ou 8 da noite pra fazer esse passeio de escuna. Já estão mais de 2 horas e não saiu. E o João tá preocupado. A próxima informação é que sai 00h45 horário local. Ô, tá brincando? Né, 00h45 horário local, 1h45 aí em São Paulo. Já pensou, Oswaldo? Deixa eu fazer uma pergunta, Gama. É. O Brasil inteiro quer saber. O que é que só você viu, Oswaldo Betil? Eu vi o João Ferreira tomando banho no rio. Essa é uma cena lamentável, deplorável, abominável. É nada. Deixa eu conversar aqui, Gama. Eu tô aqui com o nosso querido Júnior César. É, e o Oswaldo tá te ouvindo aqui, João. Meu querido Oswaldo Betil, Rogério Gama, amigos da Record de todo o Brasil, para quem ligou o rádio agora, teve o bom gosto de estar sintonizado na Record, Oswaldo Betil. Nós estamos a convite, né, de amigos de Porto Seguro, acompanhando pela rádio e TV Record, o início do verão de Porto Seguro, que será o mais agitado do Norte e Nordeste. Aqui do meu lado esquerdo, que é o lado do coração, eu tenho meu amigo Júnior César, que vai contar para o público da Record o que que acontece a partir de hoje, por que que o Point passa a ser Porto Seguro. E antes de mais nada, Júnior, muito obrigado por essa parceria com a Record, por ter nos convidado. A Record está aqui com o maior carinho com o nosso programa, com o Hoje em Dia. E eu tenho certeza que vai ser o melhor verão de todos os tempos, né, Júnior? Rapaz, com certeza, né? Primeiramente, boa noite aí para toda moçada que nos acompanha agora. Porto Seguro é Brasil, né, rapaz? Não tem como. Logo na chegada, acho que você não teve o prazer de ver, tem uma placa com outdoor de todo tamanho. O Brasil começa aqui. E realmente começou aqui. Tudo começou aqui. Tudo começou aqui. Daqui Cabral gritou terra prata. Tem um sanguinho patachão correndo aí também. Mas olha, graças a Deus já tudo pronto. A partir de hoje, a Fortnite, que é uma das maiores produtoras de eventos do Brasil, dá largada para a temporada 2009 de verão daqui de Porto Seguro. E 6 casas que compõem a Fortnite, que é o Toa Toa, Alcatraz, Barra Mares. São as maiores casas de Porto Seguro. As maiores casas de Porto Seguro. É, Alcatraz, Barra Mares, Transilvânia, Ilha dos Aquários e Barra Ponte. Irão movimentar todo esse verão. É importante ressaltar que essas casas, durante o dia, são grandes barracas. E à noite se transformam nisso aqui. É numa casa. É uma coisa mágica, né, Júlia? É algo muito bacana. Daqui a pouquinho decolhe, né, cantando aqui, um show. Começa uma turnê internacional. Uma turnê. Hoje ele começa uma turnê internacional aqui no Brasil. Né, vai ser o lançamento nosso hoje aqui no decolhe. E na sequência nós temos aí o Réveillon de Porto Seguro, com Banda Toa Toa, com Ragatone, com Cidade Negra. Ragatone que é do Tony Salles, marido da Sheila Carvalho. Isso mesmo. E, enfim, é só o começo. Lulu Santos passa por aqui ainda, Capital Inicial, Tomate, Banda Eva, que mais? Tomate agora em carreira solo, Cheiro de Amor. Cheiro de Amor, rapaz, tanta gente que eu já até me perco já na programação. Agora, Júnior, conta uma coisa pra gente. O Júnior, meu querido Oswaldo Betinho, Rogério Gama, amigos da Record, durante um ano, ele trabalha muito com o sertanejo, né? E agora faz essa mudança. Você é de BH, BH que tem uma raiz sertaneja muito forte, né? Você, particularmente, qual é o seu ritmo preferido? Rapaz, eu... Minha paixão é Maria Bethânia. Pô, nem sertanejo, nem... Eu sou apaixonado, mas gosto muito de Maria Bethânia. O que eu ouço em carro é isso. É mesmo? Mas trabalho, engraçado que nunca trabalhei com MPB. Interessante. Sempre trabalhei com axé, com pop e com sertanejo. Hoje, talvez mais ainda sertanejo, porque só em Minas nós fazemos, em média, 40 exposições agropecuárias. Ou seja, todo final de semana nós temos 2, 5 exposições agropecuárias em Minas, fora o Espírito Santo, e agora na baixa temporada do sertanejo lá, nós atendemos aqui o axé. Mas nesse intervalo também nós fazemos algumas micaretas, várias micaretas em Minas. Mas hoje eu já começo, eu não gostava de sertanejo, rapaz, estou pagando língua trabalhando. Já está gostando? Já gosto. Hoje gosto de Eduardo Costa, hoje gosto de Vitor e Léo, mostrado, Vitor e Léo, fantástico. César Menotti, são mineiros, César Menotti, Fabiano, Vitor e Léo também são mineiros, né? E uma grande revelação que vocês ainda vão ouvir falar muito, que é Nolly. É uma cantora sertaneja diferente. Mulher no sertanejo. Você tem o disco aí pra eu levar? Vou levar pra, vou entregar pra vocês. Vocês conhecem a música, Palavras de Amor de César Menotti, que estourou, é de Nolly. Hoje é sucesso em Minas, por onde passa, estourado nas principais rádios em Minas. E agora nós vamos sair, vamos soltar um DVD agora, que com certeza vai ser o boom do momento. Enfim. Né? Vamos falar de sertanejo? Amanhã, o que eu queria saber de você é o seguinte, amanhã nós vamos continuar acompanhando aqui, né, ao lado da Carol Juliane, tudo que está acontecendo na abertura do verão de Porto Seguro. A gente vai entrar no programa do Leão Lobo, vai entrar no programa do Sérgio Reis, do Sérgio Luiz. O que, que vai, qual é a programação de amanhã? Pois é, amanhã nós vamos levar toda a imprensa, né? Eu não sei se os ouvintes, o pessoal sabe, nós estamos recebendo aqui a imprensa nacional hoje em Porto Seguro. E amanhã, logo às 6 horas da manhã, tá? Não, pelo amor de Deus, me inclua fora dessa. Logo pela manhã nós vamos fazer um city tour, vamos conhecer a cidade histórica, vamos visitar aqui a reserva da Jaqueira, que é hoje a reserva dos índios Pataxós, que ainda existe aqui, né? A tribo aqui em Porto Seguro. E depois vamos já conhecer as casas, Barra Mares, vamos almoçar em Barra Mares, né, vamos já no Toa Toa, curtir a tarde em Toa Toa. Vou deixar que vocês vão ter um tempinho para pegar uma praia, não vão sair daqui com esse bronze de palmito, não. Eu queria te agradecer, em nome do presidente da Record, Alexandre Raposo, em nome do William Iglesias, que é o diretor da Record Entretenimentos, em nome do Cássio Lima, que é o diretor nacional da Rádio Record, obrigado por essa parceria, por ter escolhido a Record a caminho da liderança, e eu tenho certeza que essa é apenas a nossa primeira interação. A Record vai estar ao lado de Porto Seguro nesse verão. Rapaz, é isso que nós esperamos, né? É uma parceria que já existe em Minas, já existe no Espírito Santo, graças a Deus, com a Record. E nós queremos trazer essa parceria também aqui para Porto Seguro, né? O Brasil começou aqui, os melhores eventos estão aqui também, com certeza, né? Uma programação extensa que começa de hoje e vai até fevereiro inteiro. Ou seja, é festa 365 dias aqui em Porto Seguro, rapaz. Não tem crise. Só não pode ficar fora dessa. Não tem crise. Não tem crise, não. Agora eu vou falar, ô Gama. Oi, João. Gama. Estão se ouvindo aqui. Ó, o Juninho tá com o acarajé aqui na mão, exclusivo para ele, que é o dono do evento. Eu vou fazer uma proposta. Sem você dar mais uma mordida, $1,000, fechado? Fala. Ô, Gama, eu vou passar pra Carol Juliane, em qualquer ponto dessa cidade de Porto Seguro, aguardando a partida da escuna. Alô, Carol. Alô, João Ferreira. Alô, ouvintes da Rádio Record. É isso, o Júnior já trouxe aí os grandes detalhes do lançamento da temporada 2009 Porto Seguro, que começa hoje, né, com o show do The Collins. E nós estamos, então, aguardando na Ilha dos Aquários, é que vai acontecer essa grande festa. Agora, um coquetel para a imprensa e também aqui os baianos, né, de Porto Seguro. Nós estamos acompanhando a movimentação. Tem aqui também o prefeito e o prefeito, o senhor Abade, que vai assumir, né, que foi eleito e vai assumir a partir de janeiro. Também algumas bandas, como Ragatu, que estão acompanhando esse lançamento, eles também farão parte da programação, como destacou o Júnior aí. Tem também Cidade Negra, que vai fazer o Réveillon da Ilha dos Aquários, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho, estamos aguardando, né, para chegar até a ilha. Lulu Santos, o Rapa, Capital Inicial, não tem só axé por aqui, não. Tem muitas bandas também, todo tipo de música para agradar quem vem conhecer, quem vem passar aqui o verão em Porto Seguro. Então, daqui a pouquinho a gente volta com mais detalhes dessa festa e já falando então, né, da Ilha dos Aquários. Rogério. Bom, portanto está aí Oswaldo Betil, o João Ferreira e a Carol Juliane acompanhando a abertura do verão em Porto Seguro, na Bahia. Não sou um covarde, sempre fiz meu papel de homem. Não matei de medo. Eu pedi que me mandasse um e-mail de algum lugar do mundo e recebi da Olinda Esu, desculpe se eu pronunciei errado, Kazumi Resu Uehara. Eu acho que é esse, é a pronúncia certa, né? É de o seguinte, olá Oswaldo Betil, bom dia, ela do Japão agora, bom dia. Tudo bem? Graças a Deus. Eu comecei a ouvir o programa ontem, obrigada por ter me mandado um alô. Gosto muito das músicas que você toca, assim posso matar um pouco a saudade do Brasil. Moro aqui no Japão há 13 anos. Se possível, toque a música Só Liguei para Dizer Que Te Amo, com Alan e Aladim. E ofereço ao amigo Sérgio Braga e a todos os ouvintes. Obrigada pela atenção. Olinda Kazumi Esu Uehara. Vamos tocar sim, de lá do Japão pedindo a música. Ora, nós vamos tocar. Só que antes de tocar, deixa eu dar um alôzinho aqui. Dirce de Guarulhos falou: salve o nosso radialista, o grande Oswaldo Betil. Toca lindas músicas para o povo do Brasil. Olá! O José Antônio de Mauá manda um alô para minha mãe na cidade de São João da Casa da Cana Brava, no Piauí. Estou imensamente feliz com a sua volta. Obrigado. O José Rodrigues de Catanduvas, por favor, onde eu posso encontrar CD do Zé Bétio? É uma loja boa, né, de CD, uma loja que tem um estoque grande. Encontra, pode ter certeza. O Adilson do Planalto Paulista, pois estou muito feliz com a sua volta. Oferece a próxima música para mim, está oferecida. O José Carlos de Interlagos, um abração para você e para você também, Zé Carlos. E o José de Santo Amaro, ele quer se corresponder com mulheres de 40 a 45 anos. Ele diz: meu telefone é 7595-5720. 7595-5720. Vamos tocar a música? Vamos tocar com vontade de ouvir. Só liguei para dizer que te amo. Alain e Aladim. Madrugado não dormi, com você no pensamento insisti, que eu não durma sem falar contigo. Só liguei pra te dizer que eu te amo, que os momentos que felizes nós passamos, se morrer e já morrer junto comigo. E ao dormir sozinha este mar e seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós, na impressão irá sentir o meu calor. Vamos agora, já que eu vi, posso sonhar, sentir sem amor. Você acertou na mosca. Oh, música bonita. Mas a senhora Marisa Leite Reis, ela diz: Osvaldo, meu nome é Marisa, eu tenho 29 anos, eu sou sua fã, ouço seu programa todos os dias, moro em São João del Rei, Minas Gerais. Gostaria que você mandasse um abraço pro meu marido, Ismael, que é seu fã de carteirinha. Eu queria ouvir uma música do Roberto Carlos, mas eu não sei o nome. Só sei o refrão. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande meu amor por você. É como é grande o meu amor por você, o nome da música. Osvaldo, Elis, muito obrigado. Boa noite. Abraço da Marisa e do Ismael. Que bacana. Depois nós vamos tocar sim. Já me contaram que tem aí o disco. Daí nós vamos tocar para a senhora, o esposo, tá bom? Eu obrigado por ter mandado o e-mail. Eu estou aguardando agora um e-mail ou da Itália, ou da França, ou de Portugal, ou de... da Alemanha, que já mandou também, da Europa, vai, dos países da Europa. E também pode ser da América Central, da América do Sul, de onde vier. Será bem-vindo. No Japão já recebemos um hoje, não é verdade? Mas, gente, olha o nosso e-mail, o meu e-mail, é Osvaldo, é com V, Osvaldo Radialista, @terra.com.br. Osvaldo Radialista, @terra.com.br. Os nossos telefones, 3661-6727, 3661-6737. O nosso endereço, para quem quer mandar carta, para se corresponder, procurar um amigo, procurar um parente, ou para mandar a história da sua vida também, é Rádio Record de São Paulo, Rua da Várzea 240, Barra Funda, São Paulo. O CEP 011-40-080. E olha, gente, amanhã cedo, não é sábado, né? Amanhã cedo tem o programa do Zé Bétio. De segunda a sábado, o Zé Bétio, das 5 às 7 da manhã. E domingo eu apresento o programa das 5 às 7 da manhã. Quando me escreverem, por favor, diga: Osvaldo, eu te ouço à noite. Porque como eu tenho o programa também no domingo de manhã, e às vezes a pessoa não diz que me ouve à noite, aí eu fico sem saber se atendo de manhã, se atendo à noite, tá bom? E o e-mail, Osvaldo com V, radialista@terra.com.br. Eu já falei bastante, nós vamos tocar mais uma música agora, que é para essa nossa ouvinte que pediu: Como é grande o meu amor com você, por você, Roberto Carlos. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar. Como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. pensar nem um segundo que eu tenho o amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Filha, fica aqui na Record, Osvaldo vai tomar um cafezinho, volta já, tá? Todo sábado e domingo, às 10 da noite, o cantor Donizete apresenta os grandes sucessos sertanejos. Especial sertanejo. Hoje em dia, todo mundo procura uma vida mais saudável e dentre as opções está incluir na alimentação a soja. Como é mais difícil preparar, adaptá-la no nosso dia a dia e todo o costume que é necessário, é muito simples agora, ficou mais fácil, porque chegou o Soybean extrato de soja, um produto rico em isoflavonas, fibras, lecitina de soja, aveia, linhaça, cálcio, ômega 3, ômega 6 e olha, muitas outras propriedades que vão trabalhar contribuindo para a prevenção e controle do colesterol, diabetes, osteoporose, trabalha a nível intestinal, trabalha em anemia, é um produto para qualquer pessoa de todas as idades. Para você conhecer o Soybean e obter maiores informações, é muito fácil. Ligue agora mesmo, aproveite as facilidades e comece a colocar na sua vida a soja com o Soybean extrato de soja. No 21-46-9999. 21-46-9999. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Joalheria à Suíça, mais de um século de tradição, o destino de sua felicidade. A internet está ligando a Rádio Record ao mundo inteiro. Visite você também o nosso site e conheça os detalhes da nossa programação. Saiba das principais informações, das promoções e enquetes. Dê sua sugestão, opine e faça parte da nossa família. www.radiorecord.com.br. Rádio Record, o Brasil de audiência. Este é o prefixo da sua rádio. CYK 522, AM 1000. A maior proibição do Brasil. Meu boiadeiro me levando à morte. Vida para lhe ajudar, meu leite puro é que matou a fome de seu filhinho que ajudei criar. Os seus filhinhos você levou embora, um para o corte e outro no estradão, puxando o carro. Garoto, eu tinha vontade de fazer essa música. É, desde garoto, porque eu adoro os animais, né? Eu vejo uma vaca assim no pasto comendo. Eu tenho um amor por ela. Mas eu gosto tanto de qualquer animal. Eu gosto demais de um cachorro, de um gato. É, tem muita gente que fala, ah, mas gato... Não, o gato é amoroso, o gato adora a gente. É que o gato tem medo. Quando ele não conhece as pessoas, ele tem medo. Mas quando ele acostuma com a pessoa... Nossa, nós temos gato em casa. Eu tenho o Quinzinho, que beleza que é o Quinzinho. Quinzinho gosta de ver eu fazer a barba. Ele fica vendo a água escorrer da torneira e ele põe a patinha embaixo da torneira e toma água. É uma coisa linda. Mas eu tenho aqui um e-mail, ele vem lá, da onde é? Ah, olha que beleza. Osvaldo, nós somos de Edéia, Goiás. E ouvimos seu programa todos os dias. Manda um abraço para nós e um alô. Nós estamos numa reunião em um rancho na beira do Rio dos Bois. Rancho Língua Bamba, olha que nome, língua, mas toda língua é bamba, né? A língua não fica firme, ela fica babiando, né? É Rancho do Totó, Edéia, Goiás. Obrigado, um grande abraço para a senhora, para todo o pessoal que está aí. Se divirtam, só não bebe demais, né? Não bebe demais e está com carro aí, então bebe de menos, né? É bom nem o cheiro, que é perigoso. Obrigado por ter mandado o e-mail, viu? Obrigado mesmo. E eu quero receber mais um e-mail hoje, de um país bem distante. Ah, deixa eu ver se que está aqui agora. Ah, quem é? Oh, lá, lá, lá. Edilberto Matos. O que o Edilberto disse? Aprendi a te ouvir viajando com meu pai. Admiro o seu trabalho, porque você é uma pessoa muito simples. Fiquei muito feliz em saber que você voltou para o rádio. Ouço você todas as noites. Meus filhos e minha esposa já estão aprendendo a te ouvir. Que bacana. Eu sou seu fã, moro em Visconde do Rio Branco. Fica em Minas, a 600 quilômetros de São Paulo. Obrigado, um grande abraço para o meu amigo, para a esposa e para os filhos. Que tenham bastante saúde, que seja uma família bastante feliz, tá bom? Tem muitos e-mails, mas não dá para atender tudo uma vez. Então eu vou atendendo um, outro, um e outro, um e outro. Tem um aqui, de onde é esse aqui? Deixa eu ver. Contal. Osvaldo, meu nome é Luiz, de Oratórios, Minas. Queria dizer que estava com saudade do seu programa. E parabenizo você pelo programa. Teria de ouvir uma música com Zezé de Camargo e Luciano? Será que foi saudade? Eu não conheço a música, você conhece? Será que foi saudade? Será que não é uma frase da letra? Pode ser. Vamos ver, se a gente descobrir, nós tocamos, tá bom? E obrigado pelo e-mail, tá? Mas agora já são 23 horas e 3 minutos em São Paulo. Na vida e sentimos tanto a falta de alguém que o que mais queremos é tirar essa pessoa de nossos sonhos e abraçá-la. Sonhe com aquilo que você quiser, vá para onde você queira ir, seja o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só temos uma chance de fazer aquilo que queremos. Tenha felicidade bastante para torná-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. E para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passam por suas vidas. O futuro mais brilhante é baseado num passado intensamente vivido. Você só terá sucesso na vida quando perdoar os erros e as decepções do passado. A vida é curta, mas as emoções que podemos deixar, pode ter certeza, dura uma eternidade. Thank you. Ainda mais essa hora, né? Tá mais silêncio e tal. É gostoso. Mas lá em cima da minha casa passa helicóptero. Barbaridade, que barulheira. Essa hora não, essa hora já é tranquilo. Aí é gostoso ouvir música. Só que eu tô ouvindo aqui, aqui é mais tranquilo ainda. Porque aqui tô fechado, sozinho. Né? Aqui não tem barulho nenhum. Mas, gente, olha, mais e-mails, um monte de e-mails tá chegando. O meu e-mail é Osvaldo com B, osvaldoradialista@terra.com.br. osvaldoradialista@terra.com.br. Estou esperando mais um e-mail do exterior, de qualquer país do mundo. Mas deixa eu atender aqui, deixa eu ver. Ah, esse e-mail diz: boa noite, Osvaldo Betinho, tudo bom? Graças a Deus. Ele diz: amanhã dia 12, mas dia 12 é hoje, né? É aniversário do meu filho Ézio. Seria que você e a turminha da bagunça cantassem parabéns para ele. Suas irmãs Márcia e Marta, a mãe Mara e o pai Euclides mandam um beijo para ele, que bacana. Um beijo meu também para ele e para toda a família, tá bom? É um abraço, obrigado, fica com Deus, na Mara de São Mateus. Dona Mara, um beijo para a senhora também, tá bom? É, pegamos a turminha que tava por aqui, né? Fazer o quê? É, mas gostou, tá bom? Então tá bom. Um beijão pro aniversariante, tá? É, o Nilmar da Vila Remo, você adora o seu programa e faz lembrar a minha infância. Oferece uma música pra minha avó, Maria, que te adora. Obrigado, um beijão. Beijão pra senhora, viu? A Cláudia de São Mateus, Osvaldo, meu amor. Escuto você desde criança. Hoje eu tenho 38 anos e continuo te escutando. Você e o Zé Bétio, e oferece uma música para o meu esposo, Tião Carreteiro, que é seu fã e está te escutando. Tião, um abração para você e Deus te proteja das estradas, tá bom? Para a senhora, um beijão também e obrigado por ter telefonado para nós. Quem mais aqui? O José de Interlagos, ele quer se corresponder com mulheres que tenham entre 30 e 40 anos. O telefone dele é 7061-2957. 7061-2957. Deixa eu ver, que aqui tem um monte de e-mails. Eu preciso achar pelo menos mais um agora. Deixa eu ver de quem é esse aqui. Marta Santos. Ah, foi da Maia, ela que eu atendi agora, né? Oséia Júnior. Deixa eu ver o que ele falou. Ele falou o seguinte: Osvaldo, mande um abraço pro meu amigo Tatá aí e para o Marquinhos. Um abraço para você. Um abraço para você também, Oséia, tá bom? Obrigado também por ter mandado o e-mail. Quem que tem mais aqui? O Gilberto da Cunha. Deixa eu ver o que o Gilberto diz. Ah, amigão Osvaldo, Betinho, tudo bem? Desejamos que sim. Conosco tudo bem, muito melhor a partir das 22 horas. Sintonizado na Record. Ontem ouvimos no seu programa uma música com Francisco Petrônio. Gostaríamos de ouvir mais músicas com ele. Grande cantor, o Petrônio era meu amigo. Ela falou, e fale por favor onde anda o Francisco Petrônio, faz horas que não vejo. Fala, infelizmente ele faleceu, infelizmente, uma criatura maravilhosa. Informe também, se for possível, como proceder para adquirir discos gravados por ele. Seu irmão e pelo Francisco Petrônio, pois aqui no sul não aparece esse tipo de disco para comprar. Se houver possibilidade, põe a rodar então uma música com Francisco Petrônio, para escutarmos aqui em Porto Alegre. E eu e minha esposa estamos na escuta, como sempre. Enviamos um abraço do tamanho do Rio Grande do Sul para você e para a equipe. Sorte e sucesso para todos. Fiquem com Deus. Gilberto da Cunha Garim, da Alva Gouveia Garim. Gilberto, eu acredito, eu não sei se nesse momento tem como a gente ver, mas deve ter na nossa discoteca música do Petrônio, tá? E de quem mais? De quem mais? Do Francisco Petrônio, é isso, né? Francisco Petrônio, né? É, deve ter. Se encontrar, ainda nós tocamos antes do final do programa, tá bom? Obrigado pelo e-mail também. Enquanto isso, nós vamos tocar o Zezé de Camargo e o Luciano. Eles cantam sufocados. Bye. Ontem nós tocamos essa música e o nosso diretor, ele disse, Oswaldo, se eu fosse um apresentador de programa sertanejo, eu ia tocar todos os dias essa música. O Riozinho, é linda, é linda. Tá aqui o Rogério Gama. Fala, Rogério. Oswaldo, toda sexta-feira. Fala, Rogério, se me dê, falo sim. Falo sim. Grande Zé Russo. É, eu era ouvinte da Record nessa época. Oswaldo, toda sexta-feira a gente fala dos passarinhos aqui. É. Fala os amigos da Record de todo o Brasil. Você que gosta de passarinho, você que curte passarinho, você que gosta de acordar com o som de passarinho, você que quando vai pro interior vê esse ou aquele passarinho, ou aqui mesmo em São Paulo, quantos que a gente, né, graças a Deus, apesar de toda a poluição que a cidade vive, a gente sempre consegue encontrar um ou outro em alguma praça aqui de São Paulo. E hoje, Oswaldo, nós vamos falar de um passarinho com o senhor Dalgas Frisch. Eu não canso de repetir que é o maior conhecedor de pássaros do mundo. Inclusive, o senhor Dalgas, quero agradecer a gentileza do senhor participar com a gente aqui, com o Oswaldo Bentil, aqui na Rádio Record, trazendo o seu conhecimento. O Dalgas, Oswaldo, que ele gravou o primeiro LP, né? Que você até falou. LP. O LP dele foi parar na mão do John Kennedy, presidente aquele que foi morto nos Estados Unidos, né? Depois o CD foi parar na mão de José Sarney, presidente José Sarney, que na Folha de São Paulo, de há três semanas, citou o Dalgas na preservação dos pássaros. É, o relógio que ele fez está na sala do Bush e do presidente Lula. E na minha. E na sua. Então, poxa, três sou grandes salas. Sou o menos importante. Nada disso. Muito pelo contrário. É, né, a senhora e o senhor que estão me ouvindo agora. Tão importante quanto os outros. É, então, quando a gente traz uma pessoa como essa aqui, eu falo isso para você que está nos ouvindo, sentir a importância desse pesquisador de pássaros que é o Dalgas. E hoje ele vai falar de um pássaro. Você conhece o João Corta-Pau? Que amanhã eu vou. É? É. Pergunta pro Dalgas, você vai ver. João Corta-Pau, que amanhã eu vou. Parece que ele fala assim. É. João Corta-Pau, que amanhã eu vou. É. Então, é isso, senhor Dalgas. Fala pra nós, fala mais desse passarinho, boa noite. Boa noite, ouvinte recado. É o João Corta-Pau. É uma espécie de curiango que tem aqui no interior de São Paulo e tem muito Mato Grosso. O motivo que ele fala João Corta-Pau, porque ele canta João Corta-Pau, João Corta-Pau. Então, não tem como escapar, é onomatopaico. É um curiango que fica, o curiango é uma espécie de mandurinha noturna que fica catando os insetos, mosquitos e tudo que é praga. De noite ele voa, se tiver uma luz acesa que os insetos voam e os mosquitos voltam, ele fica voando em volta pegando tudo. Que bacana, e ele dá em cidades como São Paulo, ele é mais um passarinho do interior? Mais um passarinho de interior, não fica dentro da cidade, ele precisa de... Ele faz ninho no chão em cima das folhas, quer dizer, aqui não tem lugar para fazer ninho de folha. E ele é todo camuflado, marrom avermelhado, camuflado, então ele é, mas é mansinho, às vezes você pode passar, ele está no chão, você passa um metro, dois metros, ele não voa, porque ele tem certeza que você não viu ele, tão camuflado que é camuflado. E gosta de comer o que, o João Corta-Pau? Só insetos, come tudo que é inseto, mariposa, mosquito, tudo que é inseto, voa só à noite, ele não voa de dia, é noturno. E por que o nome João Corta-Pau? É porque é onomatopaico, quer dizer, porque o canto dele é João Corta-Pau, João Corta-Pau. E ele fala com firmeza, viu? Ele dá o nome dele com firmeza. Como é que amanhã eu vou? É quando eu era menino, ele falava, João Corta-Pau, como fala, que amanhã eu vou. João Corta-Pau, que amanhã eu vou. Eu não ia lembrar disso nunca mais, né? Tá vendo? Como ele tocou no assunto, eu lembrei. E quantos que não devem estar lembrando disso agora, né? Ah, sim, claro. Quem conhece passarinho e gosta, né? É. Aliás, passarinho é uma maravilha, né? É. E você vê quanto é importante esse passarinho, viu, querido? Isso tudo quanto é inseto, ele come. É verdade. E hoje, nós temos que usar muito esses agrotóxicos, porque se acabou com os passarinhos. É verdade. Eles faziam a limpeza. Mas o homem só pensa quando a coisa está... Foi pro breve. Avançada, não tem mais solução. Verdade. Oswaldo, daqui a pouco eu volto com outras informações e na próxima sexta, Dalgas Frisch vai falar com a gente de outros passarinhos. E se você quer fazer perguntas ao Dalgas, quer falar sobre passarinho, é só falar com a Fernanda aqui no 3661-6727. Já também, Dalgas, ó. Oswaldo, nós vamos trazer os vencedores do Ídolos, que vão assistir ao final do programa Ídolos aqui, tá bom? Tá bom. Boa viagem. Nós vamos tocar... vamos tocar mais uma música agora, né? Agora já até se perdi aqui. Ah, se transiste, Roró. Pode ir de mim. Filha, fica aqui na Record, Oswaldo vai tomar um cafezinho, volta já, tá? Leão Lobo se faz companhia todo sábado, às 11 da manhã. Rádio Record. mais energia no dia a dia. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Quilo Joaria Suíça, mais de um século de tradição. O destino de sua felicidade. Tomar Meteorologia agora está na Rádio Record com informações pontuais e instantâneas para orientar o seu dia a dia, da dona de casa ao empresário. Com as informações da Somar, você pode programar suas atividades, o seu lazer e até o seu deslocamento no trânsito. A previsão da Somar fez com que o tempo deixasse de ser um fator surpresa. Consulte nosso site www.tempoagora.com.br. Somar Meteorologia. Ô bem, a Record é aqui, filha. Fica aqui com Oswaldo Betinho, ele é ótimo, é ótima. Em todo tempo, em todo lugar, a gente quer contigo festejar a alegria de mais um ano que está pra chegar. A sua melhor companhia, todo ano, todo dia, a sua melhor companhia. Perfume que há muito, muito tempo não sentia. Olhei depressa ao meu redor e apalpei o seu lugar em nossa cama tão vazia. Eu gosto tanto dessas coisas com o seu toque. Mas eu recebi um e-mail aqui, com tal. E o amigo mandou uma mensagem que ele escreveu, boa, viu? Boa, sim. Um dia desse eu vou passar para os ouvintes, tá bom? O José do Itaim Paulista oferece a próxima música para mim, diz ele, e quero me corresponder com mulheres de 50 a 55 anos. O telefone é 2561-8815. 2561-8815. O Aparecido de São Bernardo, Flosado, adoro seu programa. Mando um alô para os meus irmãos que estão no norte de Minas. Roseno, obrigado. O Vanderlei Lacerda, de Patrocínio Minas Gerais. Eu adoro o programa, estou sempre na escuta. Peço uma música para todos aqui. Está oferecida, a próxima é para vocês, tá bom? Deixa eu falar aqui de uma coisa que é importante. Eu vou dar uma de professor de direção. Hã? Dicas para economizar combustível. Não esqueça o motor com o veículo parado. Isso só era necessário na época do carburador, em que os carros precisavam ser aquecidos para não engasgar na esquina. Hoje a injeção eletrônica toma conta para que isso não aconteça. Evite acelerações quando o carro estiver parado. Ah, sim, gasta muito, lógico. Aquela história de dar uma catucada no acelerador antes de virar a chave é coisa para lá de velha, diz aqui. Coisa antiga. Não tenha preguiça de trocar a marcha. O ideal é efetuar as trocas no tempo certo. Eu troco as marchas do carro sem pisar na embreagem, tranquilamente. Eu fui do Largo Paissandu até um pronto-socorro de Santana. Para quem não sabe, quem não conhece São Paulo, dá mais ou menos uns 5 quilômetros. E com os faróis que tem em São Paulo, ele tinha quebrado o cabo do acelerador, não. Meu Deus do céu. Da embreagem. Ele quebrou o cabo da embreagem, eu falei, agora tem que ir correndo, me ligaram para ir correndo. Aí o que eu fazia? Eu parava, quando para no sinal, no farol, desliga o motor. Aí quando vira, põe primeira e pisa na partida, ele pega já andando. Não pode segurar no breque. Já andando, ele já sai correndo. Quando tiver que parar, desliga o motor, porque senão ele vai embora, que, né? Quebrou o importante, que é para trocar a marcha, né? Evite acelerações com a verba. Não tenha preguiça. Se não precisar, não corra. O consumo do combustível aumenta proporcionalmente em relação à velocidade que o veículo desenvolve. A direção defensiva mantém uma velocidade uniforme e a uma distância de cerca de 2 metros do veículo da frente. Depende da velocidade, na estrada, por exemplo, eu fico a 20 metros de distância no mínimo do que está na frente. Agora, quando está devagarinho, está na cidade aqui em São Paulo, outro dia tinha uma senhora escrevendo, eu contei para você, no Minhocão, né, o elevado lá, o trânsito estava devagar e ela tinha o caderno em cima da direção. Ela dava uma olhadinha na frente e escrevia. Vixe! É um absurdo, rapaz. É um absurdo dos absurdos. Pessoa escrevendo com o caderno em cima da direção. Não tenha medo das ladeiras. Ó. O correto é acelerar antes, para que o carro não perca o ritmo no meio do caminho. Ter de pisar fundo durante a subida para o embalo não acabar é mortal para o sangue, para o tanque. Não tenha medo das descidas. Aquela história de pronto morto na descida, a banguela que chama, já virou lenda urbana. Por favor, isso era coisa da época do carburador. Não viaje com o vidro aberto. A resistência do ar é maior quando as janelas do automóvel estão abertas. O ideal é deixar uma fresta aberta ou utilizar os recursos de ventilação do modelo. Escapamento original. Evite trajetos muito curtos. Ligar com o carro motor frio, rodar um pouco e desligar novamente, acarreta um consumo de 30% maior. Isso acontece toda vez que o motor, pois eles pesam mais e interferem, na maioria das vezes, na aerodinâmica. Se não for utilizar o bagageiro, deixe-o em casa. O seu consumo vai melhorar. Pressão dos pneus é muito importante. A maioria dos carros informa a calibragem correta na lataria. Tanque vazio, não pare em pé. Ao acender a luz de reserva, procure imediatamente um posto de abastecimento. E a mudança preventiva. Se o seu carro estiver com consumo mais alto do que o normal, cheque o estado da injeção eletrônica, das velas e cabos, e principalmente, troque dentro do prazo o filtro de ar e de combustível também. Beleza, agora 23h35, gente, amanhã cedo tem o Zé Bétio, viu? É de segunda a sábado, Zé Bétio, das 5 às 7 da manhã. E nos domingos eu apresento das 5 às 7 da manhã. E durante a semana, meu programa é das 10 à meia-noite, de segunda a sexta-feira, né? Eu tenho mais e-mails ainda, se quiser mandar mais, pode mandar, dá tempo. É Osvaldo, Osvaldo com B, radialista@terra.com.br. Osvaldo radialista@terra.com.br. Depois eu tenho o Antônio Carlos, o Milton Glória, eu vou atender tudo depois da próxima música. É o Guilherme. Guilherme e o Santiago. Eu vou convidá-los para vir aqui um dia. Se estiver num programa meu, nós se divertimos. Não seja ouvinte, mas nós divertimos bastante. Perdi você. Perdi você, sem saber a razão por que eu te perdia. Perdi você, que era tudo na vida o que eu mais queria. Perdi você, procurando encontrar os seus beijos em outros carinhos. E agora eu sei que estou sozinho. Perdi você, foi loucura, eu tinha você do meu lado. Perdi você, eu pensei que era certo, mas deu tudo errado. Perdi você, como alguém que se perde, não sabe achar o caminho. E agora eu sei que estou sozinho. Eu não consigo te esquecer. Você é quem me faz viver. Vem namorar meu coração. Se alguma vez Gente, agora são 23 horas e 40 minutos em São Paulo. Mas veja, veja, seu José Newton. A pedra são quatro coisas. Não se esqueça, existem quatro coisas na vida que não se recuperam. A pedra depois de atirada. Depois que você atirou, a pedra que tinha que acontecer, aconteceu, não tem volta. A palavra depois de proferida. Falou, não tem volta. A ocasião depois de perdida, perdeu, não recupera. O tempo depois de passado, o tempo que passou, passou. Quem mandou essas quatro que eu vou guardar para mim, eu já até passei para o papel enquanto estava ouvindo a música, agora não deu para mim puxar o e-mail dele aqui, mas depois eu vou... Espera um pouquinho que vai dar. Já deu. É o Milton Glória. É o Milton. Obrigado, Milton. Bacana, hein? Gostei mesmo. Gostei realmente. Mas agora são 23 horas e 45, não, 42 minutos. O Rogério Gama está aqui e ele tem coisa para falar. É isso aí, Oswaldo. Olha, gente, avisando você que está passando agora pela Via Dutra. Ah, agora há pouco teve um acidente, duas pessoas ficaram feridas, uma inclusive em estado grave, já foi socorrida. É a outra em estado leve, né? Um acidente envolvendo dois carros que colidiram no quilômetro 225 da Via Dutra, região aí de Guarulhos. E aí o acidente provoca lentidão no local, sentido Rio de Janeiro. A outra informação, Oswaldo, também das estradas, né? Essa, graças a Deus, ninguém ficou ferido. Um caminhão carregado de madeira tombou na alça de acesso da rodovia Fernão Dias, no quilômetro 87, né? E foi agora há pouco, então, o caminhão e a carga de madeira estão sendo retirados, mas nesse caso, pelo menos, foi só o susto por parte do caminhoneiro e o prejuízo do caminhão, né? E as madeiras também que... Prejuízo do caminhão recupera. Ah, isso é verdade. Quando é a vida... Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Aí é como o seu Milton mandou, né? É. Passou. Não tem jeito. Então se lascou. É, aí lascou-se mesmo. Aí... Aí a coisa fica feia. É verdade. É, mas é bacana aqui, né? A pedra depois de atirada, né? É. Então tem que pensar antes de atirar. É verdade. E depois não tem mais jeito. A palavra, depois que você falou... Depois que ofendeu, não adianta pedir desculpa. Não adianta. É, a ocasião. Pessoal, de uma ocasião... Se eu não tivesse bobeado, tinha feito um negocinho. É. Mas passou. Se passou. Você, é. Até para relacionamento, né? Às vezes, em tudo. Encontra uma pessoa, não, por timidez, não fala o que sente. É. A outra ou o outro vão embora. E aí a pessoa fica se lamentando com o passar dos anos. Se eu tivesse falado o que eu estava sentindo por aquela pessoa. Né? É isso aí. O que é? Tá chamando o Zé? Coisa. O Zé Bétio é às 5 horas, menina. Às 5 horas, Zé Bétio. Agora sou eu. O Zé Bétio de segunda a sábado, das 5 às 7 da manhã. Eu aos domingos, das 5 às 7 da manhã. E eu, das 10 à meia-noite, de segunda a sexta. O que nós vamos fazer agora? Tocar uma música? Você acabou de falar? Eu já acabei. Então agora eu vou falar aí. Então vamos tocar agora mais uma música. Deixa eu ver quem é. É o Vitor e o Léo. Eles cantam as borboletas. Você diz que não tem graça amar assim. Foi tudo tão bonito, mas voou no infinito, parecido com borboletas no jardim. Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém. Dividida entre dois mundos, sei que sou amante, mas ainda não sei quem. Não sei dizer o que mudou, mas nada está aí. Você diz que não tem graça amar assim. Foi tudo tão bonito, mas voou pro infinito, parecido com borboletas no jardim. Agora você volta e balança o que sentia por outro alguém. Dividida entre dois mundos, sei que sou amante, mas ainda não sei quem. Não sei dizer o que mudou, mas nada está aí. São Paulo são 23 horas 48 minutos. O meu amigo Antônio Carlos, ele disse: Osvaldo, boa noite, tudo bom? Tudo bom. Então, estou passando só para desejar um bom final de semana, cheio de saúde e paz. Toca uma música do Jean Giovanni para mim. Osvaldo, obrigado, um abraço. Fim de semana ótimo para você e para todos. Se o Zé Nilton, depois que a nossa secretária para assuntos aleatórios falar, o Zé Nilton vai ver se ele acha o Jean Giovanni aí. Um sucesso. Pois não, senhorita. Ô, seu Osvaldo, boa noite aqui para todos os nossos ouvintes. Eu quero falar quem ganhou os ingressos do Ídolos para acompanhar a final do Ídolos com a gente. Vai acompanhar lá no Auditório Celso Furtado, na rua Olavo Fontoura, 1309, no portão 35, no Anhembi, em São Paulo. Vamos então aos ganhadores. Você falou Olavo Fontoura, fiquei pensando... Onde é o Olavo Fontoura? É que você falou rápido, não sei mais. Ah, no Anhembi, no Anhembi. É. Aqui no... Eu ia jogar futebol lá, então. Olha só. Depois fizeram o Anhembi e me estragaram o campo. Vamos lá, então, aos ganhadores. Quem ganhou foi a Dirce de Guarulhos, o José Carlos Albano, de Interlagos, o Adilson, do Planalto Paulista, o Paulo, de Diadema, José Antônio, de Mauá, a Cláudia, de São Mateus, o César, do Jabaquara, o Ricardo, da Freguesia do Ó, José Jussier, de Itaquera, e a Raquel, da Vila Bancária. Parabéns aí aos ganhadores, vão poder acompanhar uma super final, uma mega produção da Rede Record, de televisão aí, o Ídolos. E para retirar, né? Para retirar, pode vir aqui no horário comercial, do meio-dia às 6 horas da tarde, segunda, terça e quarta, porque quarta-noite vai ser a final, então pode vir aqui do meio-dia às 6 da tarde, que a gente vai estar aqui. Acompanhado dos pais, se tiver mais de 90 anos. Isso aí. E cada pessoa que ganhou um outro ingresso para levar alguém. Ganhou um par de ingressos, ingresso para ir mais o acompanhante. Para não perder o caminho da ponta. É porque ninguém vai sozinho, né? Tu não leva lá. Ou vai com ela, ou vai com ele, um amigo, sei lá. Mas ir sozinho é chato. Sozinho é chato. Não é coisa desse tipo, futebol sozinho. Na verdade, não tem com quem comentar, né? Nenhum, e a gente tem aquela vontade de falar, né? Vou falar pra quem? É verdade. E não tem ninguém. Sozinho é só na hora que nasce, na hora que morre. O resto tem que ter alguém do lado. É verdade. Então é pra vir buscar aqui na Rádio Record. Aqui na Rádio Record, falar comigo ou com o César. Falar comigo ou com o César e retirar com a gente. Comigo é a Fernanda. É, comigo. Só tem que arquivar. Não é, uai, não é ela, comigo. Falar comigo, é. Então é a Fernanda. A Fernanda comigo. A Fernanda. Fala a Fernanda que trabalha com o Oswaldo. Ela trabalha com um monte de gente. Mas falando um já sabe quem é. É isso aí. Boa viagem. Meu Deus do céu. Achou algum Jean Giovanni bom aí? Fala então qual é o Jean Giovanni. Por que será? Então vamos lá, vamos atender nosso ouvinte. Nós já estamos pertinho do final, temos só 8 minutos de programa. Vamos lá. Outra vez, dessa vez, você diz, tô voltando pra sempre. Outra vez você chega pedindo, com jeito carente. Que eu esqueça o mal que me fez, que perdoe só mais uma vez, que precisa de mim e não dá pra esquecer, que voltou pra ficar, dessa vez pra valer. Outra vez eu esqueço o passado e te dou meu perdão. Só você tem a chave, conhece esse meu corpo. Thank you. saber. Beleza de música, mas o Edivaldo lá de Itaipuna, na Bahia, ele falou, todos os dias o seu programa, Osato, tá ótimo, obrigado, um abraço para todo o povo da Bahia. A Maísa de Guarulhos falou, escuto sempre seu programa, tá maravilhoso, um beijo da sua fã, outro beijo, obrigado, viu, obrigado de coração. Hoje não dá mais para mandar e-mail, só se for para segunda-feira, né? Ou então para o programa de domingo. Domingo eu tenho programa das 5 às 7 da manhã. O Zé Beto, daqui a pouco, às 5 horas, ele chega às 5 horas para apresentar o programa dele. E vai até às 7. O Zé Beto, de segunda a sábado, das 5 às 7 da manhã. E agora, faltando 4 minutos, nós vamos tocar o Bruno Marrone. Não posso ter medo de amar. Quando sonhos, palavras em vão, esse meu coração já ouviu por aí. E eu, feito um bobo, caí inocente, não vi o começo do fim. Já não sei se entrego ou não, já nem sei se é ilusão. Dessa vez vou tentar ser feliz. amigos, nós vamos encerrando mais um programa Oswaldo Betio, agradecendo a todos pela atenção, pelo carinho, pela audiência, pelas cartas, telefonemas, e-mails, e desejando a todos uma ótima noite. Para quem vai dormir, descansar, um bom sono, um bom descanso. Para quem está trabalhando, um bom trabalho. Para o meu companheiro que está viajando, uma boa viagem. Um abraço para o senhor, para a esposa, para os filhos, para as vovós, vovôs de todo o Brasil, um abraço carinhoso. Para as crianças, um beijinho. Para o meu pai e minha mãe que estão com Deus, um beijão, um lindo abraço. Eu quero agradecer os trabalhos técnicos do José Newton, do Altair Cunha, do Carlos Batata, na Central Técnica, do Cacá Mendes, que é da Supervisão Técnica, a coordenação artística é do Rogério Andrade, a direção geral é do Cássio Lima. Meus amigos, amanhã cedo, às 5 horas, seu Zé Bete. E eu, domingo, às 5 da manhã até às 7. E segunda-feira, das 10 da meia-noite, vamos ficar juntos mais uma vez, se Deus quiser. Adeus, amigo. A gente vai partindo, mas deixando com você. Este é o prefixo da sua rádio. ZYK 522, AM 1000 kHz. Ondas curtas em 31 e 49 metros. Canal Internacional. O Mundo Ouve. Rádio Record.